poeira da estrada, saudade de alguém. O boiadeiro triste sofre como ninguém. Um passado distante, noção do berrante, chora também. Companheiro saudoso, opala de pouso, o laço e gibão. Porque hoje a boiada viaja de caminhão, e o triste carreiro, peão de boiadeiro, não tem profissão. Oh, boy, yeah.